shucking them. One month. Não tem mais beijo quando eu abro a porta. Mando mensagem e o amor não volta. Não tem surpresa, não tem nem boca. Não tem nenhum quarto, cadê o meu retrato? E eu fico meio sem sentir inteiro. E por um receio, espero o teu momento. A respeitar teu peito, a entender teu jeito. Mas aqui por dentro, tudo que eu mais queria era te ter em brasa. Era te ter em brasa. Era te ter em brasa. Era te ter em brasa. Não tem mais beijo quando eu abro a porta. Mando mensagem e o amor não volta. Não tem surpresa, não tem nem boca. Não tem nenhum quarto, cadê o meu retrato? E eu fico meio sem sentir inteiro. E por um receio, espero o teu momento. A respeitar teu peito, a entender teu jeito. Mas aqui por dentro, tudo que eu mais queria era te ter em brasa. Era te ter em brasa. Era te ter em brasa. Era te ter em brasa, louco. Era te ter em brasa. Era te ter em brasa, fogo. Era te ter em casa, como a minha namorada. É tão difícil me sentir sozinho e não ter coragem de abrir o caminho pra chegar no assunto, de sentarmos juntos, derramar meu vinho, te exigir carinho. E eu fico meio sem intimidade. Eu fico prego sem a liberdade de te pegar na escada, assim por trás do lado. E como antigamente, tudo que eu mais queria era te ter em brasa. Era te ter em brasa, fogo. Era te ter em brasa. Era te ter em brasa, louco. Era te ter em brasa. Era te ter em brasa, fogo. Era te ter em casa, como a minha namorada. Mas eu espero na minha madrugada, pois eu bem conheço teu amor de gata. Quando me quiseres vai descer a escada, pois ainda aceito ser o teu marido com hora marcada.